E amém, você pode estar abrindo sua Bíblia, ali no livro de Juízes, no capítulo número 6 de Juízes, você pode abrir sua Bíblia. Havia um homem que recebeu uma tarefa de Deus, e ele se chama Gideão, um homem que Deus enviou um anjo para falar com ele, para chamar ele. Esse chamado é feito por meio do anjo. Juízes capítulo 6, e o Senhor deu uma missão para ele livrar Israel da idolatria, da frieza, da indiferença, da distância que eles estavam de Deus. E aí essa tarefa, ele diz ali na Bíblia que ele realiza. Juízes capítulo 6, versículo 25, diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porém uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Amém? Podemos sentar, irmãos? A história antes de Deus levantar Gideão, houveram então 40 anos bons, 40 anos de bênção. Deus naquela época usou uma mulher chamada Débora para vencer os inimigos do povo de Deus. E após essa vitória, então, 40 anos de paz, 40 anos de bênção, 40 anos bons, 40 anos agradáveis, 40 anos prazerosos. Mas aconteceu que nesses 40 anos também o povo de Deus começou a se esfriar, a ficar vazio, perdeu seu fervor, perdeu sua adoração, a vida estava tão boa, e com isso eles começaram a se esquecer do seu Deus. Nesses 40 anos, então Deus envia sobre o seu povo 7 anos ruins. 7 anos que esses inimigos, midianitas, amalequitas, começaram a lutar contra a nação de Deus, a lutar contra Israel, a lutar contra o povo de Deus, e aqueles 40 anos abençoados, prazerosos, foram trocados por 7 anos de luta. E lendo a palavra de Deus, a gente vê que é interessante, porque 40 anos de vida boa, prazerosa, não foram suficientes para que o povo de Deus se guardasse e adorasse ao Deus da Bíblia, e louvasse ao Deus da Bíblia, e continuassem orando, continuassem tendo um relacionamento de gratidão com Ele, continuassem lendo a palavra de Deus, continuassem nos caminhos de Deus. E aí então vem 7 anos ruins, não é? E aí o povo de Deus está assolado naqueles 7 anos, dificuldade para morar, dificuldade para plantar, porque os inimigos vinham, roubavam o fruto da terra, vinham, roubavam seus rebanhos, e 7 anos muito ruins viveu o povo de Deus. E é interessante, né? Daí Deus manda também um profeta lá, e o profeta diz, olha, eu sou, né, falando desse Deus, dizendo, eu sou o Deus que tirei vocês da escravidão do Egito, eu sou o Deus que fiz maravilhas ali no deserto, até colocar vocês nessa terra que hoje vocês estão vivendo, mas vocês estão passando 7 anos ruins e maus, porque me esqueceram, porque se esfriaram, porque me deixaram de lado, porque me trocaram por Baal, por outros deuses, me trocaram por idolatria, né? E eu falei 2 vezes que é interessante, né? E o que eu achei interessante de fato é que 40 anos bons não foram suficientes para atrair o povo de Deus. Você está passando um tempo bom, agradável, anos agradáveis na sua vida? Se você está passando, não esqueça a sua gratidão a Deus. Amém? Louve, agradeça a Deus, né? Não troque esse Deus só porque a situação está boa, mas ainda eu e você devemos dar graças a Deus e nos manter ainda mais nos caminhos dEle. Se você está passando 7 anos ruins, como ali o povo de Deus estava passando, então nós precisamos clamar a Deus, quem sabe rever nossas vidas. Eu não estou ignorando que existem provações, eu não estou ignorando que existem tribulações e que elas têm um propósito e um sentido na nossa vida. Mas nós estamos falando de tempo ruim quando é consequência de idolatria, frieza, distanciamento de Deus. É disso que nós estamos falando. E o que eu achei interessante, então, de novo, falando, né? O que eu achei interessante na palavra de Deus é que os 40 anos não foram suficientes para que o povo não abandonasse a Deus. Os 7 anos ruins também não foram suficientes. E aí, então, Deus precisou levantar um homem para fazer a diferença. Amém? Deus quer levantar a ti e a mim para fazer a diferença. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Declara isso na vida dela. Deus quer te levantar para fazer a diferença. Talvez nessa noite você olhe para si mesmo e diga, mas eu? Você mesmo, né? Deus, além daquele tempo bom, além do tempo ruim, Deus envia alguém. Aproximadamente 2000 anos atrás, tempo bom e tempo ruim não foram suficientes para que a humanidade se voltasse a Deus e Deus enviou alguém. Deus enviou seu próprio filho, Deus enviou Jesus, não é? E Deus continua fazendo isso e fez isso. Ali nessa leitura de Juízes, Deus fez isso. Deus levanta um homem para fazer a diferença. Deus levantou a Jesus para fazer a diferença na sua e na minha vida. E nesse tempo passado, lá antes dos reis, em Juízes, Deus levanta Gideão para fazer a diferença. E o profeta fala essa, diz por que que eles estão vivendo um tempo ruim. E como isso não é suficiente, Deus manda um anjo, nós não lemos, você pode ler em casa. Deus manda um anjo para falar com Gideão, para acordá-lo, para sacudi-lo, para que ele seja enviado ao povo de Deus. E ele é um homem que está lá ocupado, né? É um homem que está trabalhando. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso, né? Que Deus pega pessoas ocupadas, pega pessoas que estão lutando, pega pessoas que estão resistindo. E Deus pega aquele homem que tem esse lado que ele está lá trabalhando, né, trabalhando escondido para não ser roubado, para não ser perseguido, está trabalhando escondido dos seus inimigos. Deus vai lá falar com ele, mas ele estava lá semelhante ao povo de Deus daquela época, estava caído, estava desiludido, estava decepcionado, espiritualmente ele estava acomodado. Secularmente ele estava rendendo, né? Profissionalmente ele não estava naquela condição depressiva que não podia trabalhar, ele estava trabalhando, secularmente trabalhando, mas espiritualmente ele estava caído, estava acomodado, estava derrubado. E eu creio que a palavra de Deus, ela também quer falar algo conosco nessa noite, dizendo que o nosso cuidado secular, e o devemos ter, o cuidado profissional, o cuidado secular, cuidar do nosso trabalho, cuidar do nosso emprego, pegar o nosso salário no fim do mês, pagar nossas contas, amém? Não fazer conta demais, né? Não viver a ansiedade de fazer conta que não precisa. Mas nós devemos sim cuidar da nossa vida secular, da nossa vida profissional, da nossa família, do nosso trabalho, tudo isso. Deus nos ensina isso. Mas fala para o irmão do seu lado, só isso não é suficiente. Você vê na Bíblia, né? Ali está um homem trabalhador, ali está um homem guerreiro, ali está um homem de fibra, ali está um homem insistente, ali está um trabalhador, ali está um profissional, ali está um homem honesto. Mas ainda com todo o seu trabalho, conseguindo trabalhar, a sua vida está desanimada. Quando o anjo vai lá falar com ele, ele diz, ele não acredita, né? Quando o anjo fala, ele diz, mas não pode ser. Não pode ser que esse Deus lá do passado, que nos abençoou, que nos deu tanta vitória, que ouvimos falar tanto dele, que fez coisas tremendas pelos nossos pais, não é possível que esse Deus seja uma realidade. Não é possível que ele queira me usar, se esse Deus existe, né? Olha o que nós estamos vivendo. Olha o que está acontecendo conosco, são as palavras que ele fala, que Gideão fala lá. Aonde está esse Deus? E agora esse Deus quer me enviar, ele começa a discutir, né? A sua fé está lá embaixo, está caída, ficou na acomodação. E aí o anjo fortalece ele, chama ele e dá uma missão para ele, né? Uma missão para Gideão, que ele leve a fé a toda a nação de Deus, a todo Israel, né? Deus está te chamando. Deus está te enviando para você falar daquele que fez a diferença na sua vida. Amém? E ali nós notamos, né, que a obra, né, que Deus levanta Gideão para fazer, além das fronteiras ali da sua cidade, ou além das fronteiras da sua casa, a obra que Deus levanta ele para fazer começa pela casa dele. Amém? Normalmente é onde começa, né? Nem sempre o nosso resultado em casa é imediato. Mas normalmente é onde nós começamos a falar daquele que fez a diferença na nossa vida. E Deus chama a Gideão com um propósito. E Deus chama a Gideão com uma bênção para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Você crê nisso? Que o chamado que Deus tem na sua vida é uma bênção para a sua casa, uma bênção para o seu lar, uma bênção para a sua família. Seu pai está vivendo uma fé errada. Está lá ele, é ele que tem aquele altar para um outro falso Deus. Um altar que ele talvez não soubesse, mas estava adorando a demônios, com aquele poste ídolo, com aquele altar, sacrificando a Baal, a um falso Deus. E aí Gideão, enviado por Deus, diz, vai lá e faz a diferença na tua casa. Nós não estamos estimulando ninguém aqui nessa noite ir para casa, amém? Ir lá quebrar muita coisa e derrubar os negócios lá, né? Agora, por meio do Evangelho, a obra de Deus cidade diferente, né? Naquela época o negócio era mais aí na luta, né? De exército contra exército. Mas nós vivemos um tempo que a nossa luta é uma luta espiritual, né? E que nós queremos ganhar sim a nossa família, quem ainda tem pai vivo ou mãe, queremos ganhar nossos pais, mas queremos ganhar por meio do evangelho. Queremos ganhar pela diferença que a nossa vida faz. Pela transformação que Deus vem fazendo na nossa vida, nós queremos ganhar nossa família dessa maneira. E Deus levanta ele, de fato, ele vai, Gideão, não é? E algumas missões que nós temos, nós obedecemos a Deus. O anjo disse para Gideão, vai nessa tua força, né? Vai nesse chamado, vai nesse propósito de Deus que tu vai conseguir. Chamou ele. E ele que falou com o anjo, teve aquela experiência espiritual, sentiu o chamado de Deus, disse que era com ele, tomou aquele chamado, foi. Mas ele tinha duas opções, ou fazia isso de dia ou fazia de noite, né? E Deus não disse para ele, né? Faça de dia ou faça de noite. E ele ainda com seu coração um pouco, ali diz a Bíblia, temendo, né? Temendo seus inimigos, ainda com temor, ainda com medo. Mas ele foi e fez aquela obra de Deus, amém? Uma experiência fantástica, né? Quando Deus nos envia, quando nós saímos aí panfletando, evangelizando, e que a gente vai de casa em casa, é uma experiência fantástica, né? Para mim, eu acho que para muitos, né? Dispara o coração, né? Bate o coração mais forte, como vai ser, né? Deus deu uma missão, nós vamos evangelizar, vamos de casa em casa, bate palma lá na frente, como vai ser o atendimento, coração bate mais forte. Mas seja com determinado temor ou sem temor, nós vamos lá e obedecemos e fazemos aquilo que Deus nos pede. Amém? E aí Deus dá uma tarefa para Gideão. Gideão vai lá e não se assuste quando Deus te pedir algo e teu coração bater mais forte. Não se assuste quando Deus te chamar para fazer alguma coisa e você ainda tiver alguma porção de medo no seu coração, porque em luta... Ainda com um certo medo, Gideão vai lá, mas com luta, com medo, o que importa é que ele obedeceu a Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí. O que importa é obedecer a Deus. Amém? Não adianta o homem mais corajoso desse mundo se ele não obedece a Deus, né? E ainda que Gideão estava em luta no seu coração, mas ele vai lá e ele completa essa obra até formar a fé na sua família, no seu pai. E essa é uma obra que eu creio que nós desejamos muito, que aqueles que conviveram conosco, nossa família, do nosso sangue, eles também conheçam a fé que nós estamos vivendo. Uma fé bíblica, amém? Uma fé de bênção. Aí Gideão vai lá, de fato derruba, né? Faz essa missão de Deus, derruba aquele altar, e a gente leu ali, onde pessoas o ameaçaram, mas Deus deu livramento. Não tenha medo de fazer a obra de Deus, né? Sob riscos, ainda com o coração disparado, com medo, mas Deus preservou a vida daquele que lhe obedeceu, e Deus preserva a tua vida porque você obedece a Deus. Amém. Ele vai lá, faz essa obra, e então, mais adiante, Deus tem uma nova tarefa para Gideão, né? E aí, é o versículo que nós lemos, capítulo 34, quando essa obra termina, diz ali no versículo 34, então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, né? O qual tocou um instrumento de som para convocar também o povo de Deus, porque os inimigos estavam à porta tentando invadir Israel. Mas o que importa aqui é que diz no versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão estava andando com Deus, Gideão estava obedecendo a Deus, mas Deus tinha algo mais para a vida de Gideão. Deus tem algo mais para a sua vida. Deus tem algo mais para a minha vida. Deus quer nos revestir com o seu Espírito Santo. Amém? Lá em Lucas capítulo 24, ele fala isso também. Lucas capítulo 24, Jesus fala aos seus discípulos, ele diz, 24:49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Gideão foi revestido pelo Espírito Santo. Recebe uma tarefa de Deus, está andando com Deus, está fazendo a diferença, está vivendo coisas excepcionais, fantásticas, obtendo vitórias, mas há um momento na vida de Gideão que Deus tem algo mais para ele. Jesus anda com seus discípulos, ensina eles, envia eles, de 2 a 2, são enviados os 12, mais tarde são enviados 70, e Jesus diz a eles, eis aí vos dei autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus envia, eles têm, os discípulos têm uma experiência, andam, obedecem, fazem a obra de Deus, estão executando a obra de Deus, mas lá em Lucas 24, após Jesus ter ressuscitado, Jesus diz, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Se você ainda não foi revestido com essa promessa de Jesus, então Jesus diz, né, para os discípulos permanecer na cidade. Se você ainda não foi, permaneça na fé. Amém? Fala para o irmão do seu lado, permaneça aqui. Amém? Permaneça aqui, né? Jesus disse, permaneçam. Jesus, não saiam por cidade, não saiam correndo para lá, não. Aguardem. Esperem a ponto que sejais revestido de poder. Aí então, vocês vão ter uma nova habilidade. Vocês vão ter poder para fazer essa obra. Eles estavam como Gideão, né? Servindo a Deus. Gideão, num determinado momento da sua vida, teve medo. Os discípulos também tiveram medo, principalmente naquela hora, né, que Jesus foi para a cruz. Pedro negou Jesus, Pedro estava com medo, Pedro negou a Jesus. Mas Pedro teve uma nova oportunidade, amém? Se em algum momento da sua vida você teve medo e o medo te venceu, Deus está te preparando para vencer o medo. Fala para o irmão do seu lado, Deus está te preparando para vencer o medo. Deus está te preparando para vencer as circunstâncias. Porque pode ser que alguém aqui foi vencido pelo medo em algum momento, Pedro foi vencido pelo medo. Gideão não foi vencido pelo medo. Mas se você precisa de uma segunda oportunidade, Deus vai te dar uma segunda oportunidade. E a vontade dele é que eu e você sejamos revestidos de poder. O Giovanni leu para nós aquela palavra, lá de Efésios capítulo 6, que diz que nós precisamos, necessitamos sermos revestidos com toda a armadura de Deus. Amém? Olha a importância, nós não podemos descartar, nós não podemos deixar de lado aquilo que Deus tem para nós, e Deus quer nos revestir como Gideão, com seu Espírito, como seus discípulos também pelo Espírito, mas de poder, e assim como Efésios capítulo 6, Deus quer nos revestir de poder. Colocar sobre nós toda a armadura de Deus, para que nós possamos vencer. Amém? Vencer aquilo que vem contra a nossa vida. Falando em armadura de Deus, né? Sexta-feira passada, nós estávamos aqui, e foi um momento tremendo, né? Sexta passada, estávamos sendo habilitados por Deus, por meio da sua palavra. Foi anunciado para amanhã, né? Sexta-feira, um seminário sobre libertação. Sexta passada, uma bênção. É um momento que a gente pode fazer pergunta. E eu creio que nesse momento de seminário, que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, Deus está nos revestindo de condições, de habilitação, revestindo para uma tarefa maior. Deus está te preparando, te revestindo com o seu espírito para uma tarefa maior. Só nosso trabalho secular, como estava lá vivendo Gideão, deixou ele para baixo, deprimido, incrédulo, sem força. Mas então Deus enviou um anjo para levantar ele. Amém? Talvez nos nossos dias Deus não envie tantos anjos, porque Deus quer enviar você, porque Deus quer enviar a mim, porque Deus já enviou alguém para nos fortalecer, para falar conosco. Deus tem tarefas ainda maiores para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos pedir para o Senhor, nosso Deus, para Ele nos dar essa condição, para Ele nos habilitar. Eu quero fazer a diferença diante de toda e qualquer circunstância. Amém. Fique na presença de Deus. Se você puder fechar seus olhos, os irmãos do louvor vão estar vindo até aqui. O que, que está pela sua frente? Qual a fé errada que Deus está movendo o teu coração, que Deus está te levantando para derrubar? Qual a fé antibíblica, não bíblica, que está pela sua frente, que você está vendo, e Deus tem te chamado para levar a verdadeira fé? Aleluia. Você já conhece a palavra de Deus, conhece a verdade? Você está conhecendo a verdade da palavra de Deus? E como ela fez a diferença na sua vida, como ela está fazendo a diferença na sua vida? Está ardendo no seu coração o desejo que outros também conheçam essa fé bíblica que faz a diferença. Deus enviou alguém até você. Deus enviou uma pessoa, Deus enviou um anjo, Deus enviou alguém para te animar, para te fortalecer. Porque Deus tem um propósito de te levar a outras pessoas para fazer a diferença. Aleluia. Pode ser que nessa noite você pense assim: eu nunca pensei em fazer isso. Pode ser que você diga: a minha fé, estou vivendo a minha fé e isso está tão bom. Estou aprendendo, estou crescendo, estou tendo vitórias, estou vendo a diferença na minha casa, estou vendo a diferença no meu lar, estou vendo a diferença no meu trabalho, estou vendo a diferença no fruto do meu trabalho. Mas eu não pensei que Deus quisesse isso comigo, me levantar para levar essa fé que transforma a vida das pessoas a outras, a outros. E aí então nessa noite você pode dizer: sim, Senhor, envia-me a mim. Um dia Deus fez essa pergunta: quem enviarei? E a Bíblia diz lá em Isaías que Isaías disse: envia-me a mim. Deus desejou enviar alguém, Deus levantou Gideão e Deus enviou Gideão. E nessa noite você pode estar no seu coração, ou ainda com seus lábios, você pode estar dizendo: Senhor, envia-me a mim. Porque um dia o Senhor enviou alguém até a mim. E isso fez toda a diferença. E eu sei que o Senhor faz toda a diferença. Me dá a oportunidade de ir. Aleluia. Me dá oportunidade de realizar tarefas. Me dá a tarefa missionária de levar a verdadeira fé, a fé bíblica que faz a diferença, que derruba a má religiosidade, a religiosidade errada, e restaura a verdadeira fé. Aleluia. Porque assim, nosso Deus, quando a verdadeira fé é restaurada, e ela foi restaurada em Israel através de Gideão, então as vitórias começaram a surgir. Então o inimigo perdeu o seu poder, perdeu a sua força, e aqueles 7 anos ruins foram transformados novamente em anos de vitória, em anos de bênção, E eu quero, Senhor Jesus, viver anos de vitória. E eu quero, Senhor Jesus, viver anos de bênção. E eu quero, Senhor Jesus, fazer parte desta obra que transforma vidas. Desta obra que transforma bairros. Desta obra que transforma vizinhanças. Dessa obra que transforma familiares. Aleluia. Eu não quero, Jesus, cuidar só das minhas coisas, mas eu quero ser um enviado seu. Você deseja ser um enviado? Então nessa noite, mesmo que você tenha chegado aqui, seja o seu primeiro dia nesse lugar, mesmo que você tenha uma semana de caminhada com Jesus, mas se o Espírito Santo já faz arder no seu coração essa descoberta que você fez a respeito de Deus, que muda, que faz toda a diferença, então você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu não quero ficar com essa fé só para mim, mas eu quero que muitos percebam, que muitos experimentem, que muitos entrem nessa transformação, nessa obra que muda tudo lá por dentro. E depois começa a mudar as coisas também por fora. Você está com a sua mão erguida nessa noite. Você pode dizer para Deus: Deus, olha para cá. Olha para esse ambiente. Olha para esse lugar. Olha para mim, Senhor. Estou com a minha mão erguida. Cria situações. E assim como o Senhor revestiu a Gideão, assim como no Novo Testamento o Senhor revestiu também aos seus discípulos, me reveste, Jesus, de poder, de autoridade, de habilidade, de condições de falar deste único caminho que muda as vidas. Estou, Senhor Jesus, com a minha mão erguida, aleluia, dizendo: envia-me a mim, porque eu quero fazer a diferença, quero ver os altares da idolatria, os altares da falsa religiosidade, os altares daquilo que não é bíblico. Eu quero ver tudo isso cair por terra, para que seja restaurada a verdadeira adoração. Aleluia. Envia-me a mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Tem muita gente por aí que está precisando, como um dia eu e você também precisamos, né? Ouvir que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém veio ao Pai a não ser através dele, né? E junto com isso, tantas coisas boas de Deus, né? Não foi suficiente 40 anos de paz e nem 7 anos ruins. Foi necessário que Deus enviasse alguém. E Ele continua enviando, amém? E Ele quer enviar você e a mim. Vamos louvar a Deus? Aleluia.